Eugênio, essa semana eu fui comprar um jogo novo, sabia? Oh, legal! Sabe aonde? Onde? Na UZ Games do shopping dela, cara. UZ Games? É? Pois é. A loja nova que tem no shopping dela, de Criciúma. E eles têm o quê? Tem muito jogo, cara. Tá me dizendo? De Play 3. De Play 3? De Wii U. Hã? Até o Wii U tem. Nossa, tem até o Wii U, cara. Play Vita. Play Vita? 3DS. Nossa. PC. Tem acessórios também. Vai me dizer que tem acessórios? Acredite ou não, tem até acessórios, cara, muito bom. Nossa, isso é incrível. Então eu acho que... Só me diz uma coisa, e eles têm aqueles bonequinhos articulados? Tem também, action figures. Nossa, cara, que legal. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse programa devia ir lá ver os materiais que tem lá. Nossa, vamos pegar as nossas coisas e vamos direto para o Z Games. Aonde? O Z Games. Aonde que é? Ah, no Shopping Della Justina. É isso aí. Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 20, onde a gente vai conversar sobre as promoções de fim de ano, promoções de joguinhos de computador e outras coisas que nos fazem gastar todo o nosso dinheiro. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas, na minha época não tinha essa coisa de compra digital. Eu sou o Ocanha ou Ocanha e o meu Mega Drive só teve Sonic 1. Eu sou o Raul e, porra, o cara tem um podcast que fala de videogame e ainda fala, tipo, joguinhos de computador na apresentação, né? É inadmissível isso aí, cara. É, eu sou o André e eu nunca gasto dinheiro que eu não tenho. Olha só que cara controlado. O André é o cara mais controlado. A gente fala que um jogo tá em promoção, ele vai lá e compra. Ele não pergunta se alguém tem uma aqui reserva. Exato. O André é um cara muito controlado. Pra quê? Bom, é porque o Steam não deixa comprar duas vezes, senão ele comprava. Sim, sem lembrar o que eu já tenho. Ainda mais que esses Humble Bundle, filha da puta. Bom. Beleza. Então tá, galera. Vamos seguir essa conversa sobre as promoções que surgem de tempos em tempos, no meio da semana, de surpresa, e vamos descobrir maneiras de não gastar todo o nosso dinheiro nos jogos eletrônicos aí. Então, pessoal, a gente combinou de conversar sobre as promoções de verão, e não só de verão, mas todas as promoções sazonais que surgem, principalmente com o Steam, que acabou, pelo meu entendimento, acabou popularizando essa questão de venda digital e de jogo muito barato, realmente a um preço que chega a ser mais barato do que o pirata, né? O que é absurdo. Então, eu como queria saber... Como mais barato que o pirata? Nada bate a minha loja favorita, The Pirate Bay. Cara, eles têm umas promoções muito boas, de fato, né? É verdade. Assim, o que o Ocanha falou é bem interessante, porque ele falou, nada bate o Pirate Bay. Só que o interessante é que o Steam veio exatamente provar que a gente pode ter um produto original, de muita qualidade, com todos os recursos, sem perder nada de online ou eventualmente alguma coisa que era cortada, por um preço extremamente acessível e legalmente. Então, eu queria saber o que vocês acham, começando pelo Jonas, da presença dessas promoções e como que isso mudou a tua forma de interagir com os jogos, comprar e jogar. Cara, eu acho massa pra caramba pelo primeiro quesito, assim, ó, tanto em console, como no computador, como no 3DS ou qualquer outro que tenha essa conexão com a internet de comprar online, entendeu? Essa questão de lançamento simultâneo em vários lugares, entendeu? E tu não tem que necessariamente ficar esperando a cópia física chegar na tua cidade pra te comprar o jogo. Isso eu acho que foi uma coisa que eu tava no caminho pensando, o que eu achei que mais revolucionou bastante, assim, ó. E essa questão de ser essa venda online, assim, eu faço acesso, né, cara? Todo mundo facilitou pra todo mundo comprar. A parada de tu poder jogar online com os teus amiguinhos é extremamente atrativo, né? Acho que todo mundo queria fazer isso de uma maneira fácil, sem ter que... Naquela época que eu e o Raul jogava Duke Nukem pela internet discada. Nossa! E a gente tinha um um jogo pirata, safado lá, tinha que baixar 300 programas, botar o IP ali, tinha que fazer uma porrada de coisa pra jogar online, pra... Nossa, o cara tinha que fazer uma magia pra conseguir conectar essa magia negra. Era uma magia negra, tu matava uns animais e estabelecia uma conexão que ficava ruim. Você estabeleceu uma conexão com o diabo. Exato. Aí hoje em dia tudo é mais fácil, né? Tipo, às vezes tu... Sei lá, Team Fortress, por exemplo, que é de graça ainda, que é mais absurdo ainda. Só baixa o jogo, teus amigos estão ali, você se conecta a eles e é feliz, basicamente. E em relação a jogos single player, o Raul, na época que ele jogou Skyrim, a gente tinha uma versão Piratex, né? A primeira vez que a gente baixou isso e tal. E ele não conseguiu jogar porque em determinado momento dava um bug lá que uma das atualizações teria resolvido. Se ele tivesse o jogo original, ele não teria... se fudido tanto e desistiu de jogar como ele desistiu de jogar. Pois e... é, eu parei de jogar o Skyrim simplesmente porque era uma cópia pirata bugada, daí eu, tipo, brochei pra sempre. É. Nossa, brochou pra sempre, ele nunca mais vai ficar de pau duro. Nunca. Eu vou te dizer que o BioShock também, acho que foi assim, cara, eu baixei uma versão do nosso, do Pirate Bay lá, tal, e tinha que fazer 500 login, não sei o que, pra te provar que o jogo era original. Eu simplesmente baixei e desisti, cara, tá ligado? É um saco, tu tem que ficar hackeando e craqueando de mil maneiras pra fazer o jogo rodar. Nossa, é. Essa é uma outra parada, essa é uma outra parada que também, às vezes, consumia tempo pra caralho, tá ligado? Tu ia olhar assim, beleza, tem um negócio pra fazer download aqui. Dependendo do jogo e a época que ele saiu, tinha vários links que eram vírus ou simplesmente eles não estavam bem colocados, ou um dos 24 links do ponto .rar, sabe? Sim, tava parado. O cara baixava no Mega Upload, assim, isso, 400 isso. Arquivos, tá ligado? 400 arquivos, pô, às vezes era realmente um número absurdo de arquivos, era tipo 60 partes. De um arquivo .rar gigante pra tu ter que baixar. Daí lá no meio do, lá no 25, o link tava quebrado. E todos aqueles que tu baixou antes não. Mas não, André, tu é um cara muito novo. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu baixei um mod de Dragon Ball pra Quake 1. Nossa. E eu tinha uma caixa. Eu tinha uma caixa com 40 disquetes. Da Sony, e eu dividi em arquivos .rar aquele negócio pra trazer pra casa, porque eu não tinha internet. Uhum. Eu dividi aquele negócio em três, digamos, jogos de RAR que iam, sei lá, se tinha 40 disquetes, tinha mais ou menos 13 RAR daqueles, e eu fazia três cópias de cada disquete, às vezes ainda dava problema. Então tu és um cara muito novo, tu baixa da internet, sim, dá problema, não, carregava no disquete. Mas eu passei por isso também, eu tô falando que quando tu baixa jogos piratas mesmo, tem toda essa questão de tu ter que procurar o link, procurar não sei o que, às vezes tu baixava, não funcionava, às vezes não era bem o que tu queria, e também na hora de instalar tu tinha que fazer mais uma magia negra, né, porque alguns jogos, o cara que conseguiu fazer o crack, ou o cara que, enfim, deu um jeito de decodificar aquela porra pra tu poder jogar de graça, ele te dava uma lista de instrução, às vezes longa pra caralho, que tu tinha que aprender na marra como fazer, porque alguns eram realmente meio complicados, assim, sabe? Tipo, não, isso que quando tu baixava e era o jogo, né, cara? Tem mais essa ainda, né? O cara baixa quando vai ver um pornô de anão, não era o jogo que o cara quer jogar, aí é complicado. Pois é. Nossa, mas uma anãzinha assim. Isso acontece todo dia, né? Todo dia comigo. Mas eu tô com a Rede Globo, tá? Com o grupo RBS, que pra mim, crack é nem pensar, né? Porque, nossa! Cara, isso, cara. É, puta merda. Isso aí é uma. Pá, uma coisa, okay, que fica pro passado. Essas piadas, assim, cara, me dá uma dúvida se eu corto ou não. Eu devia cobrar, porque o que é barato, o pessoal não dá valor. Que é um ponto que a gente pode entrar depois. Mas assim, hoje, no caso, com uma lista tão grande de jogos comprados com preços baratos, por exemplo, assim, eu não pego nenhum jogo pirata. Por quê? Porque eu vou jogar um jogo pirata e não vou jogar os jogos que eu tenho comprado. Os jogos que eu tenho comprado, em geral, tem essa história de pacotes que vem jogos assim que, tipo, às vezes tu tá rolando a biblioteca do Steam e diz: eu tenho esse jogo? Que jogo é esse? Esse jogo é do quê? Dungeon, não sei o que. Será que é de corrida? Será que é um jogo de luta? Não sei. Aí o cara, né, mas eu não baixo mais jogos piratas. Aí essa questão de poder comprar É, não é que a gente não tenha dinheiro, inclusive a indústria do videogame descobriu que brasileiro tem dinheiro há pouco tempo. E tem essas políticas, quer dizer, o próprio Steam. O Steam faz promoções com valores em real mais baratas do que o mesmo produto nos Estados Unidos. Ou seja, eles estão favorecendo os brasileiros a comprar. Às vezes, se lá é tipo, sei lá, lá passa, baixa pra 15 dólares, aqui fica tipo 25 pila e tá feito. Skyrim era um jogo caríssimo. Hoje mesmo, eu tava ouvindo um podcast americano, e eles falaram, ah, o Just Cause 2, que tem um modo online novo, diz que é uma loucura, tá 3 dólares. Daí eu fui olhar no Steam, tava 4 reais e pouco. Sim. E basicamente assim, eles descobriram que a gente tem dinheiro há pouco tempo. E eles estão fazendo todas essas políticas, o cara pode comprar. Na real, não é que eles descobriram que a gente tem dinheiro, eles descobriram uma maneira de burlar os impostos que vão pro governo, né? Porque... Tem esse fator, mas, claro, mas ó, se é, o problema também é assim, a sobretaxa que tem nos jogos, a gente já falou disso, que ele é sobretaxado como jogo de azar, é mais taxado que arma de fogo, mas por exemplo, se fosse uma taxa de importação normal, o cara pagaria o dobro. Então, por exemplo, em vez de tu pagar 8 reais num jogo, que é um preço barato, tu ia pagar 16 reais num jogo, que é um preço barato. Então... O que acontece é assim, tem também os jogos free-to-play extremamente amplos, então eles ajudam a reforçar a plataforma, quer dizer, sim. Quem tem Steam muitas vezes começa só pelos jogos gratuitos, aí começa, compra um jogo aqui, compra outro jogo ali. Os jogos gratuitos, eles são tipo casamento, né? Tipo, é de graça, mas no longo prazo o cara vai comprando, vai gastando, sai mais caro do que pagar pra ter aquilo que tu casou pra... Enfim, né? Diz o mas... da sua experiência. Ah, olha só. Eu posso fazer um comentário aqui rapidinho? Não. Rapidinho. Fala. Vocês já ouviram falar do mod, o DayZ? Já. Então, sim. Agora vai rolar um jogo DayZ mesmo, que não precisa mais do Arma 2. Isso. Que coisa maravilhosa. Pô, fiquei muito interessado, porque eu queria muito jogar essa merda. Não, parece ser bem legal. É. Olha só, uma coisa que eu ia comentar. É interessante porque o Steam começou como uma plataforma obrigatória para quem queria jogar Half-Life 2. Não sei se vocês lembram. Eu lembro que para jogar CS o cara tinha que ter o Steam, depois tinha que fazer um hackzão louco porque os nossos CS eram tudo piratão. Sim, sim. CS era um mod, mas ninguém tinha o Half-Life 1. Eu joguei Half-Life 1 pirata. É, eu joguei pouco na época e eu não tive ele em casa. Cara, mas... eu não me lembro qual foi o primeiro jogo que eu joguei da Steam, mas tipo... Teve alguma coisa antes da Steam ainda, dessa questão de compra de digital, de jogo digital? Cara, assim, a SEGA, o Eugênio não tá aqui pra me ajudar a defender a SEGA, coitada, que Deus a tenha. A SEGA teve cartucho, não sei se foi pra... Acho que foi pra Mega Drive, que ele era um cartucho... Não sei se chegou a sair, eles tinham um cartucho que conectava à internet. E tinha supostamente um outro cartucho que conectaria à internet, ele teria algum tipo de memória flash arcaica. E basicamente tu compraria o jogo ou alugaria o jogo pela internet, aquele 28K, sim. Ia baixar o jogo e aí tu ia poder jogar. Os jogos eram pequenos naquela época, era barbada, né? É tudo bruxaria. Não, isso não chegou a pegar, mas justamente assim, a SEGA, com todos os problemas que ela teve, o maior problema que eu aponto como um fã da SEGA é cagona, alguém mostra que vai lançar um chaveiro que, tipo, pior do que o videogame deles, e diz, oh meu Deus, vamos perder, vamos lançar outro. Mas a SEGA ela sempre foi muito visionária, assim, de ter algumas coisas lançadas muito à frente do seu tempo. Então, conexão com a internet, essa coisa de download bem arcaico, bem incipiente, mas já teve. Essa parada de conectar a internet no NES não tinha um negócio parecido também? Tinha uma parada chamada Satellaview, que é um negócio que vale a pena até gravar um cast sobre esses meios primitivos de conexão, que era uma parada por rádio. O Super NES tinha esse sistema que utilizava o rádio do Satellaview e o usuário ele tinha que conectar a parada em determinados horários, que era quando estava sendo lançado o sinal de rádio com, por exemplo, um jogo para baixar. Não era no NES? Era no Super NES? No Super NES. Tá, o do Mega Drive foi antes, pra tu ver assim, ó, isso seguia um padrão da internet 1.0 ou menos que 1.0, que era o tempo do BBS, por exemplo, assim, eu tinha um site pessoal lá cheio de GIFs animados e fundo cinza com letras azul royal em Time New Roman. Mas supostamente, e esses sites com esse visual bizarro de antigamente, vários hospedado GIFs, no Geosites. É. Exato, hospedado no Geosites, e que, tipo assim, ele só estaria online, eu não tinha um host hosteando o meu site. O meu computador pessoal era o host. Então, se tu quer entrar no meu site, eu vou colocar lá que horários eu vou estar conectado à internet para tu ter acesso ao meu site. Isso é o arcaico do arcaico. Então, essa tela view seguia mais ou menos essa lógica. Quer dizer, quando estiver transmitindo, provavelmente no horário do Japão, né, o cara tinha que estar com a parada ligada. Massa pra caralho. Exatamente. E tinha uns jogos bem interessantes até. Bom, então a gente estava falando de como surgiu o Steam e esses primeiros contatos que a gente teve, pelo menos que a gente teve, com utilizar a conexão para a internet tanto para jogar quanto para adquirir os jogos, e como a plataforma do Steam foi pioneira nisso, né? E eu acho que, como vocês colocaram ali, a questão do multiplayer influencia muito, né, cara? Porque até para a escolha de console é parecido. Quando todos os teus amigos estão migrando para aquela plataforma e todo mundo começa a falar... Isso vai chamando cada vez mais usuários, né? O pessoal vai fazendo hype. O pessoal vai fazendo hype, que tem num podcast aí legal na internet. E isso a gente vê muito com os MOBAs hoje em dia, que são alguns dos jogos mais populares no mundo. Então, como é que o pessoal não vai ter Steam, né? Como é que o Dota tem, sei lá, se passa de 100 milhões de jogadores, 50 milhões... É uma porrada de jogador que esse negócio tem aí. Então mas eu acho muito importante que essas plataformas tenham surgido também para mostrar que existe uma maneira diferente de se negociar jogos, né? E que existe a possibilidade de oferecer o produto de muita qualidade para o teu usuário por um preço extremamente acessível e por aí vai. Então, eu acho muito legal a união da funcionalidade que isso traz, que isso facilita com que um grupo de amigos se encontre para jogar, assim como a facilidade que a gente tem hoje em dia de comprar jogos, por exemplo, no dia do lançamento, mesmo estando num país longe do eixo principal da coisa, digamos assim, né? É que justamente a distribuição online, ela muda totalmente o paradigma da indústria tradicional, porque tira todas as questões logísticas, e tira o custo da mídia física, tira o custo de transporte, e eu acho que assim, é uma tendência já desde o Steam. O Steam no começo era um negócio que todo mundo dizia, pra que eu vou comprar o jogo digital, se eu posso tipo ter uma cópia física que é minha, que eu que mando, e hoje em dia mudou essa. Isso me lembra quando começou o YouTube, eu achava assim, pra que eu vou ficar baixando o vídeo de novo, se eu posso botar no meu HD. Daí hoje o cara não quer encher o HD de merda, de vídeo de gatinho e pornô de anão, e aí o cara fica vendo tudo na internet direto. Então, jogo digital é a mesma coisa, o jogo tá ocupando espaço, tu deleta, fica o save sincronizado na nuvem e tu baixa de novo quando puder. Pois é a facilidade extrema, né? Tá, olha só uma coisa. Eu formatei meu computador recentemente. Tá. E eu. Depoimento, né? Depoimento do André agora. Meu nome é André, eu me perdi, desculpa. Eu formatei meu computador recentemente, em vez de... Tinha toda aquela parada quando tinha formatar antigamente, tinha que fazer o backup da porra toda, e tinha que guardar a instalação de tudo. Nossa, e, quanto save de Chrono Trigger no emulador eu perdi, cara. Perdi a conta, já. Pois é, e hoje em dia tu chega... Não, vou desinstalar, beleza, porque... Tudo que é meu tá ali, tudo unificado numa plataforma, eu chego, baixo de novo o que eu quero, tenho saves, tá tudo certo, tudo fantástico. Esse negócio de promoções sazonais, uma coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, aparentemente o Steam tem o objetivo de fazer com que todos os usuários tenham todos os jogos da plataforma comprados. Porque tem as promoções sazonais, só que tu pensa assim, sazonal é o quê? Natal, carnaval, meu aniversário é sazonal, tem todo ano, e é sempre na mesma época, mas aí tem assim, Halloween, dia de ação de graças, aí quando é primavera, quando é inverno, quando é verão, quando é outono, aí quando tem Páscoa, aí assim, ó, aniversário do Steam. Promoção relâmpago do pornô anão ali, eles têm. Tá isso, e aí justamente... Pornô anão vai estar na capa do cast. Vai estar, cara, vai ter que estar. Pornô anão com 66% de desconto. Eu achei legal uma foto que eu vi nesse site de zoeira. Midweek assim, Madness. Uma foto de uma anãzinha gostosa que é famosa, que faz um filme, sei lá, brasileirinhas, qualquer coisa assim. Caralho. E o comentário de um cara num print do Facebook: essa quando crescer vai dar trabalho. Nossa. Acho que isso tem que ser cortado. Porque... Eu acho que eu vou cortar, vou pensar. Não, quem sabe eu faço assim, eu mostro pra minha mãe pra ver se ela gosta. Do que não, mas se vocês casa. Estão realmente preocupados com a parte, a demografia dos nossos ouvintes, que é anão. Nossa, o cara não para, o cara tá um fire. Digamos, né, que é uma parcela pequena, né? menos da metade. Puta que pariu, cara. Nossa, cara. Meu Deus, sem condições. Caralho, nossa, a gente vai chafurdar. Raul, isso foi. Me lembrou um cara que eu vi vendendo um relógio no eBay. Ele disse assim, ó, decidi vender meu relógio de pulso because I have too much time on my hands. Nossa. Caralho, Leonardo, como tua cabeça funciona? Eu não consigo. Eu não consigo, cara. Cara, mas olha só, o que o Canha falou ali dessa questão do sensacional ali, da Halloween, não sei o quê, eu acho que encaixa perfeito como introdução a essa parte do assunto, cara. Por não, não, né, cara? Fala sazonal de novo. Não, não vou falar. Foda que ficou gravado, né? Eu sei que ele vai utilizar pra avacalhar, mas tudo bem. Mas entendeu? Eu... Porra, eu acho que a fala dele encaixa certinho como introdução desse bloco. É, tudo isso que a gente falou ali de mudar os paradigmas do consumo de jogos, assim, né? É, o Leonardo deu um tom separado, né? Sazonal, sazonal é alguma coisa assim, tipo, é anal com sazon? Não? Ah, não. Nossa, cara! Cara, tá ficando proibido essa porra, cara. Nossa, o cara tava todo quietinho, agora tá... Não, demorou pra entrar, tal, tudo assim, uma agressividade. Eu entro arrebentando. Pronto, ó. Que bom. A gente estava falando dessas promoções que surgem de tempos em tempos, enfim. E então, assim, para quem não conhece, eventualmente, né, o Steam, que é uma plataforma digital para você comprar os seus jogos pela internet e tal, ele costuma fazer promoções em épocas tipo Natal, uma promoção grande de inverno, que é famosa, Winter Sale, uma promoção de verão, Summer Sale, no Dia das Bruxas, no Halloween, o famoso Black Friday nos Estados Unidos, que no Brasil é a Black Fraud, a famosa e famigerada Black Fraud. E o que acontece? Ele também tem promoções todo fim de semana e promoções no meio da semana de jogos que ficam muito baratos. E além disso, ele costuma inclusive dar jogos grátis para os usuários, jogos que não são permanentemente grátis, mas ele deixa grátis por um fim de semana, ele aparece na tua biblioteca e você pode jogar o fim de semana inteiro para testar o jogo. Então, esse negócio do fim de semana grátis é uma sacanagem, cara, porque dá o gostinho pra criança e depois tira o doce. Teve algum jogo que vocês jogaram no fim de semana grátis e não aguentaram e tiveram que comprar? Não, nunca caí nessa, graças a Deus. Eu não, porque nunca deu tempo de baixar, sabe? Nossa, tipo, não deu tempo de botar lenha na internet do Raul pra baixar o jogo inteiro. É mais ou menos, tipo assim, falta 6 horas ainda pra terminar... A amostra grátis do jogo ali, mas pra baixar você 5 horas e meia. Daí eu tipo, não, então foda-se essa merda. Mas assim, ó, essa coisa dos sazonais, inclusive assim, pega jogos que são gratuitos ou jogos que são extremamente baratos, às vezes tem DLC sazonal. Tipo, compre não sei o que de coisas de Halloween, sabe? Então os caras têm, assim, maneiras, quer dizer, tem as ofertas do dia, as ofertas da semana, mais as coisas sazonais. Aí tem os Humble Bundles, que são outro problema totalmente também. Desculpa, André. É, só rapidinho. Então, teve um jogo que eu joguei no fim de semana grátis e comprei, que foi aquele Total War. E assim como a maioria dos jogos de Steam, eu ainda não joguei ele inteiro. Obviamente. Mas, cara, eu realmente achei o jogo animal. É aquele que eu comprei, não joguei ainda, mas ele tá na lista ali pra em breve ser jogado. Porque foi um jogo de estratégia que me impressionou, cara. Essa série Total War é muito interessante. Eu não conhecia e só fui conhecer por causa do fim de semana grátis. Isso eu acho legal, cara. É uma oportunidade muito boa. Legal. Eu acho que o marketing dos caras tá certo. No fim das contas, então, tipo, funciona. Eles têm várias ferramentas pra te deixar com muita vontade de comprar. É, de pau duro. E com muita vontade de comprar tudo que eles têm, realmente, como tu falou antes. Tipo, esses dias tava rolando uma promoção, acho que era do The Witcher, o 1 e o 2 estavam na promoção. Aí eu pensei assim, pô, eu quero começar a jogar essa merda, né? E eu vou demorar muito pra fechar só o 1, entendeu? Mas como já estavam os dois na promoção, eu já queria adquirir os dois de uma vez só. Apesar de eu saber que eventualmente o The Witcher 2 vai estar na promoção de novo, mas já tu vai se adiantando, porque tu acha que aquilo é fantástico e tu precisa comprar. Isso o cara que falou que tem controle, né, pra caralho. Não, então, acha que tu vai ter tempo pra jogar aquilo, assim, sabe? É, exato. Eu costumava cair muito nessas, então eu não sou um exemplo de autocontrole, principalmente por causa dos bundles e das promoções aí, mas, por exemplo, eu quando vi o Witcher em promoção, pô, a esposa do João sempre fala bastante do Witcher e o Marco também fala bastante, eu pensei, tá, vou comprar. E aí eu acabei comprando só um, gastei lá R$4,24 e não comprei o 2. Aí comecei a jogar um, pensei, bah, é um jogo de 2009, tem lá os seus problemas. Eu fiz a mesma coisa. É, não me acertei com o sistema de combate, tudo bem, R$4. Eu não gostei. Putz, achei bem foda. Não, mas assim, ó, diz que pela história vale muito a pena e que depois que tu pega o jeito, tu consegue passar por essa parte. Então, é uma coisa interessante é que com o tempo, o cara começa a aprender a se controlar um pouco mais, né? Apesar que demora um pouco, né? Quando o cara descobre o Steam, é aquele frenesi, sabe? Aí, meu Deus, um jogo por R$15, meu Deus, por 10, meu Deus, por 8, e assim vai indo. E quando vê, a biblioteca tá gigantesca. Mas com o tempo tu começa a ver, obviamente, os jogos que tu já comprou, né? Tu não vai comprar de novo, mas com o tempo tu começa a ver assim, esse jogo tá muito barato, mas cara, eu tenho tanta coisa, sabe? Tu já começa a ter aquela experiência de, pô, comprei e não joguei, tá, dessa vez eu vou esperar. E outra coisa é que tu começa a perceber, como o Canha falou, a repetição das promoções, né? Então, tem muitos jogos que são os de sempre da promoção, digamos assim. Então, agora chega, sei lá, no Black Friday, eu não encontro muitos jogos que eu realmente queira comprar naquele momento. Cara, o que quebra é que assim, ó, por exemplo, jogos que saíram há pouco tempo, menos de um ano para todas as plataformas que seja, por preço de R$150 a R$200 no Brasil, como Rayman Legends, eu encontrei por R$40 no Steam. Daí tu, cara, tu clica sem pensar, sabe? Tu olha assim, ó, tipo, eu não posso perder essa promoção, é o efeito de ancoragem, na verdade, né? É praticamente uma ancoragem o que ele faz. Então, cara, não tem como segurar, sabe? É um jogo, tu olha assim, pô, não é um jogo velho de 2000 e poucos que nem funciona direito. É um jogo novo, bom, elogiado, sabe? Negócio praticamente compra certa, né? Não vai ter problema. Mas sabe assim, ó, Jota, uma coisa que me incomoda é justamente essa coisa. Quer dizer, o marketing dos caras tá certo. Os caras conseguem vender bastante jogo seguindo essas políticas. Vender jogos ruins pras pessoas, inclusive em lançamento, tem promoção de lançamento, o pessoal compra sem saber se o jogo é bom ou não. Mas o que acontece assim, a gente tá tipo rato de laboratório, que funciona assim. Eu vou olhar minha biblioteca, tá? Eu clicando aqui na biblioteca, eu tenho 237 jogos comprados no Steam. Opa! Parte disso é Humble Bundle, que daí cada bundle vem 6, 8, 9 jogos e eu tenho, sei lá, 20 e poucos bundles, mais os jogos, sim, que eu comprei no Steam. E aí tem jogos que são assim, os jogos da Telltale, se saem 5 partes, ele conta como 5 jogos, sim, etc. Independente disso, funciona assim, o cara é um rato de laboratório, tem lá uma guloseima pra tu comer e ela dá choque. Depois de tu tomar 237 choques, tu começa a pensar, não, mas eu acho que essa guloseima dá choque. E ainda assim, o cara ainda vai lá e compra algumas coisas. Eu pus uma meta pra mim. Gastei bastante grana esse ano com o jogo até. Depois de um determinado momento, consegui jogar mais. Só uma coisa, rato de laboratório demora bem menos pra aprender, tá? Exato, esse é de verdade, cara. Que bom que tu entende o conceito de humor, João. Eu agradeço, isso é muito bom, facilita. O que acontece é assim, cara. O cara, pô, me fizesse me perder, filho da puta. O cara vai lá, compra todas essas paradas e, tipo, o cara não aproveita. E aí, por exemplo, assim, vocês já viram algum site que meça o valor da conta da Steam de vocês? Sim, sim, mas ele não calcula quando tu pegou na promoção ou no Humble Bundle direito. Mas eu não tô dizendo que é pra ele calcular, porque se eu quiser ver quanto eu gastei, eu pego os meus recibos. O cara avaliar o valor dos jogos. Nossa, então, assim, é um site lá que tu coloca Steam, alguma coisa lá, e ele vai calcular quanto que vale a tua biblioteca. Oh, vocês já experimentaram olhar a biblioteca do Steam e ver quantos jogos vocês não jogaram? Tem aquele Steam Completionist, o João me mostrou. Sim, é um site que ele vai mostrar a tua biblioteca numa interface parecida com o Steam e vai te dizer quantos por cento tu jogou, quantos por cento tu fechou. Aí é legal que tu pode fazer uma lista assim, estou jogando, sabe? Aí tu coloca uns 4 ali, uma interface bonita, tu arrasta a janelinha do Steam ali, tô jogando esse. Aí é legal porque, cara, quando tem muito jogo na biblioteca, é muito fácil se perder, sabe? Por exemplo, eu não joguei meu BioShock Infinite ainda. Aí tu chega lá, não, eu vou jogar só o BioShock Infinite. Aí começa hoje. Não adianta, amanhã tu já abre outro jogo, sabe? E aí vai indo assim. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu olho essa página e realmente, cara, às vezes eu ia abrir outro jogo e eu... Não, caramba, eu tô no final do Portal 2, não. Fechei Portal 2 ainda. Sei lá, tô dando um exemplo. E aí tu lembra de jogar aquele jogo que tu tá quase no final há um mês, sabe? Então, mas o problema, por exemplo, tem esses bundles aí, o cara acaba comprando jogos que tu olha assim, ó, nunca vi esse jogo na minha vida, o que, que ele tá fazendo na minha lista? Então é muita coisa, assim, tem geralmente jogos que o cara quer e tem jogos que o cara não quer. O que eu tava falando antes era assim, eu coloquei pra mim uma meta, por exemplo. Novembro, dezembro, eu sei que tem promoções de Black Friday e promoções de Natal. Quanto eu vou gastar esse mês com o jogo? Eu vou abrir uma exceção, eu vou gastar R$100. Em 2 meses. Isso é mais do que eu costumo gastar. Sim. Eu geralmente só compro os bundles e deu. Aí o que aconteceu? Eu vi a expansão de StarCraft, o 2, que eu não fechei, o Wings of Liberty. Eu comprei o Heart of the Swarm com 50%, 40 pila. Comprei os BioShock lá por R$35, os 3 BioShock, vale muito a pena, deu R$12 cada um. E peguei o Mists of Pandaria, que eu não sei se eu vou jogar, porque eu comprei o Cataclisma a $60 e mal joguei. Mas aí vai mudar o WoW, talvez eu vá jogar de novo, tenho amigos jogando, tá, vou comprar R$20. Aí beleza, o cara já gastou 100. Aí um dia apareceu lá um jogo antigo que provavelmente o cara vai ter dificuldade pra jogar por causa da interface, Total Annihilation, que o meu amigo secreto desse fim de ano, o Gabriel, curte pra caralho. Aí tá, vou comprar o jogo, porque tava $1.79. Sim, assim, revelou ele aqui, cara. Não, eu já entreguei o presente pra ele, eu comprei numa promoção de Black Friday o Planetary Annihilation, que tava 100 pila, eu comprei por menos que 100 pila. Então, esse jogo tava assim, $1.79, isso saiu tipo menos de R$5. E aí o cara já gasta assim, era pra gastar 100, gastei 107. E aí nessa brincadeira vai aquela história. Na prática, tem conseguido jogar? Não tem, eu tinha que parar, mas o rato volta e meia toma o choque pela 200ª vez. Como tu falou de Humble Bundle, que é uma outra plataforma, praticamente, digamos assim, para jogos digitais, né? Para compra digital de jogos, a gente podia então entrar no assunto de plataformas diferentes do Steam, que foi o que a gente falou até agora, onde as pessoas podem comprar jogos diretamente da internet e onde também tem muitas promoções legais. Foi citado antes ali o GOG, que é bom jogo velho, né? O Good Old Games, que é uma plataforma muito legal para quem gosta daqueles jogos mais antigos de PC e tal, onde eles colocam esses jogos à disposição, adaptado para os computadores mais novos, para os sistemas mais novos, e tem bastante promoção também. Segue um esquema parecido com o Steam, né? Promoção de Natal, de Halloween, etc. E eu queria saber quais outras plataformas que vocês conhecem, se tem alguma diferente que vocês já utilizaram. Então, tu colocou aqui na pauta o Desura, sei lá, não sei como é que é isso aqui. Na Desura. Época que... Desura. Desura. Na época que o Mauro tava tentando gravar uns gameplays, sabe? A gente chegou a baixar junto esse Desura, tá. Desura, pra gente jogar um jogo bem tosco pra dar risada. E, cara, eu tava procurando aqui, não achei, mas é que tem uns jogos free muito, muito tosco, assim, mas é... Sim. Nossa, é terrível, cara. É tipo os Land Tubs, assim. Era muito ruim. Eu vi aquele gameplay aqui, foi bizarro, cara. Foi. Eu fico me perguntando onde é que... Eu ficava me perguntando realmente onde é que o Mauro achava esses jogos, cara. Isso aí normalmente assim. tu acha várias gameplays de jogo de terror, assim, no YouTube, sabe? Acho que é daí que ele via que a galera tava jogando e baixou pra gente jogar. Foi basicamente... Nossa. Então, o Desura é interessante porque eu comprei um jogo muito bom nessa plataforma, que é um jogo brasileiro, que parece muito com Ninja Gaiden, que é o Oniken. Então, o jogo parece um jogo de Nintendinho, assim, tem que jogar com controle, sabe? É praticamente obrigatório jogar com controle. E eu comprei no Destro, ele só tá disponível lá. Parece... E tá no Greenlight do Steam também, todo mundo tem que votar. Esse jogo é animal e é gente BR, então... Exatamente, BR... eu ia dizer que ele tá no Greenlight e, como o Canha falou, votem no jogo da brasileirada aí que vale a pena, cara. O jogo é muito da hora. Tá, e o que é o Steam Greenlight pra galera? O Steam Greenlight é um sistema de avaliação de jogos que ainda não estão à venda no Steam, mas que querem estar à venda ou podem estar à venda. Então, o usuário vai entrar lá no Greenlight, no link do Steam, e vai começar a olhar esses jogos e vai dizer, pô, esse jogo aqui é legal pra caramba, eu quero jogar esse jogo aqui no meu Steam. Então, ele vai clicar ali e vai comprar. Às vezes são projetos inacabados, inclusive essa semana o Greenlight chamou a atenção de muita gente que às vezes nem tinha conta do Steam, porque finalmente aquele jogo que é o remake do Rock'n'Roll Racing saiu, que eles acabaram mudando o nome para Motorhawk. E o jogo tá lindíssimo, o trabalho dos russos malucos lá, que a Blizzard, para não ferrar eles tiveram que fazer essas alterações. E eu vi um monte de gente que nem conta no Steam, tem dizendo, meu Deus, tô suando pelos olhos, esse jogo animal. E é um jogo que tava no Greenlight, ele recebeu a luz verde facilmente, assim, por ser um jogo muito desejado. Como é que chama? Motorhawk. Tá na página principal. Tá na página principal do Steam. Eu vou dar uma olhada aqui, fiquei curioso. É aquele... É o projeto dos russos, deu certo, cara? Sim. Deu. Legal, que legal. Eu acho que a gente tô vendo as fotos aqui, cara, muito foda, muito massa. Pois é, eu acho que a gente citou em algum cast, né, que tava rolando esse projeto. A gente citou, sim. Pô, é, então, esse é um exemplo das coisas legais que quem ainda não usa Steam, e, cara, tem muita gente que, tipo, conhece, mas não usa e tal. Mas olha só, a gente tá falando só no Steam, cara, mas tem, a gente, vale lembrar também que tem o Origin também, né, cara? É, tem o Origin. É uma merda. é uma merda, né, cara, mas vale lembrar, né, cara? É, vale Origin... lembrar, foi lembrado. Próximo. É a plataforma Electronic Arts, que eles fizeram um Humble Bundle lá de jogos da Origin pra pegar várias pessoas. E acabaram conseguindo ampliar a base instalada de usuários. Então, jogos da Electronic Arts que não estão saindo mais no Steam por causa de um problema de acordos entre a Origin e Steam, estão saindo só lá. Então, assim, o último SimCity, o último Crysis, o último de tudo saiu lá. E basicamente o problema que o Steam e a Origin tem é assim: vocês podem oferecer Origin, o jogo de vocês, dentro do Steam. Porém, nós vamos ter o controle sobre a venda de todos os DLCs. Resultado: não entraram num acordo, e agora os jogos voltam pro Steam, ou entram no Steam pela primeira vez, a partir do momento que a Electronic Arts fechar todos os DLCs, e poderem, tipo, colocar o jogo inteiro no Steam, tipo, uma versão completa, tipo o Crysis Maximum Edition, que o Crysis 2 tinha saído e voltou, né? Mas, além da Origin, tem a Amazon também. Alguém, além de mim, já comprou jogos na Amazon? Eu, não. Não. Mas eu conheço. Eu sei que eu tô nesse momento comprando Motorhawk aqui que eu fiquei. É mais influenciado. Ah, cara, tá bonito pra caralho essa merda. Ah, agora eu vou ter. Cara, eu tô bonito pra caralho, nem por isso tu me comprou. É. Não sei o que dizer pra ele. Tipo, ele começou o podcast dizendo que se controla pra caralho, tá ligado? Daí, não, é, mas o outro é o... Motorhawk, meu Deus, eu preciso ter isso. André, quanto é que tá o jogo? Foi irônico. R$12,90. Pô, cara, eu tô sem dinheiro, tu compra um desse pra mim? Não. Nossa, olha a galera controlada. Um dinheiro emprestado, o outro não sei o que. Não, eu não tô pedindo dinheiro emprestado sobre nenhuma circunstância. Se eu precisasse de dinheiro emprestado, eu diria, André, me empresta dinheiro. Não, mas eu tô devendo, pra comprar, cara. Eu tô devendo, falei, pro Kanye ainda, cara. Ó, um devendo pro outro, mesmo. É, eu tô devendo pro Kanye, cara. Ele comprou um robobando pra mim. Tá, então compra esse jogo pra mim, tá tudo certo. Qual é o jogo que tu quer? O Motorhawk. Compra aí pra nós fazer um All Nightzão de Motorhawk. Tá, beleza. Tô falando sério agora. Tá, não, pô, eu, na verdade, eu tô brincando. Eu não tô comprando a parada. Eu só tô olhando ele aqui porque ele tá realmente muito legal, assim. Eu só queria fazer uma piada que gerou toda uma discussão. Nossa, pra comprar na Amazon precisa ter uma... Eu não vou mentir, eu botei na wishlist. Não, eu botei na wishlist instantaneamente também. É, sim, wishlist... wishlist vale, né? Assim, ó, eu só vou comprar o que tiver na wishlist. claro, eu posso botar o que eu quiser no wishlist. Todos os jogos estão na wishlist. Todos os jogos do Steam estão na wishlist. Eu tenho um brother, Leonardo, que é um brother que trabalha lá na Hoplon, aquela empresa que eu mencionei, uma empresa de software catarinense lá em Florianópolis. Cara, esse brother da Hoplon, uma vez eu falei, cara, ele bota todos os jogos, cara. Eu perguntei pra ele, tu realmente quer comprar todos os jogos dele? Ah, cara, sim, eu trabalho com jogo, eu quero comprar esses jogos. Tem uma opção na aba de wishlist que tu chega assim, colocar todos os jogos do Steam na wishlist. Deve isso ser, seria, né? Meu fim, cara. Eu tô colocando na wishlist, eu já tô na letra D. É. Mas assim, pra comprar na Amazon, precisa ter um cartão internacional, ou eles às vezes pedem tipo cartão americano, eu compro via PayPal, e se não me engano precisa ter um endereço tipo de o um endereço de shipping, o um endereço, né, pra remeter a qualquer coisa que tu compre, americano. Aí eu fiz uma maracutaia lá, tem uma continha e tipo geralmente nas Black Fridays as promoções lá são violentas. São muito boas, inclusive, por exemplo, Madden 25, que é o Madden mais novo, e é um jogo de 2025? É, o Madden aquele do futuro. Ele é um jogo, como a gente chama, de preço cheio, né? $60 nos Estados Unidos, R$200 no Brasil. Tava, acho que, por 30 ou 35. Que para esse jogo e para Electronic Arts, que não é nem um pouquinho mão de vaca, $35 por um jogo é de graça, né? No conceito, não, mas eles. A história do deles. É, a história do bundle lá que eles fizeram, cara, foi uma bela tacada de marketing, e eles não pegaram dinheiro nenhum do bundle, porque eles estavam precisando da coisa mais valiosa, sim, que é base de usuários. Sim, sim, e não, depois... não, mas os jogos deles costumam ter preço cheio, como a gente acabei de falar, né? Sim. Tipo, isso que é um jogo anual, né, cara? E, pô, pra estar por $30, $35 é uma boa oportunidade. Eu até queria comprar, mas duas coisas me fizeram não comprar. Uma, já tem bastante jogo, exatamente por causa das promoções. E outra, eu ouvi falar que essa edição do Madden não ficou tão boa, então eu acabei segurando. Mas o pessoal diz isso todo ano. Pois é, mais um motivo ainda pra não comprar, né? É tipo assim, Assassin's Creed tá bugado. Todo mundo compra, vende pra caralho e ganha um monte de prêmio. Mas o que eu digo é assim, ó, eles fizeram essa tacada de fazer o Humble Bundle da Origin. E, por exemplo, jogos que são muito populares como Battlefield só tem na Origin, só pode jogar lá. E aí, depois deles conseguirem a base de usuários e doarem todo o dinheiro pra caridade, eles fizeram... Acabou o Humble Bundle, passou umas duas semanas, eles fizeram uma promoção que eles estavam queimando o jogo na casa do R$10, R$15. Entende? Então, assim, eles estão aprendendo com a plataforma líder, que é o Steam, a fazer dinheiro. Eles estão aprendendo. Não, eles vão... É aquela coisa, né? Eu acho difícil quando já tem uma plataforma tão bem estabelecida que nem o Steam. É foda para os outros conseguirem roubar os usuários, porque, queira ou não, né, cara? Daqui a pouco tu não vai estar com três plataformas diferentes abertas, né? Uma vai ser aquela secundária que tu tem uns três joguinhos ali, e a outra vai ser a principal, exatamente. Sim. Pela biblioteca que o cara já tem, mas... Não, o cara prefere, por exemplo, assim, eu tenho algumas coisas no GOG, eu tenho os jogos que foram colocados, sim, grátis, que são os Fallout, tem o Duke Nukem, aí eu comprei Giant Citizen Kabuto, que é um jogão de 2001, sim, sim. E eu tava lá também em $3 na promoção da Interplay, e basicamente assim, como eu tenho lá naquela plataforma, eu geralmente olho assim, o Witcher tá barato lá, só porque no Steam ele soma pra minha conta do Steam, os meus amigos veem que eu tô jogando The Witcher e tem achievements, então se eu puder, eu compro no Steam. Como o Steam tem essa política do preço em real, dificilmente as promoções do GOG batem as promoções do Steam. Quando a gente tá falando assim, o máximo de desconto que eles vão dar, 75% ou 80%, já teve desconto de 90%, claro, mas geralmente as promoções do Steam em real são imbatíveis, então mesmo o GOG não ganha, aí o cara procura não fragmentar mais. Mas justamente a estratégia da EA foi essa: eles aumentam a base de usuários, deixando todo mundo com 7, 8 jogos. Aí quando eles colocam jogos que só tem lá em promoção, o cara pensa, bom, já tem a plataforma, já tem um monte de jogo lá, por que que eu não vou comprar? Vai lá e compra. Sim, sim. E aí tem essa putaria também do assim, Battlefield, tu comprou um Humble Bundle, nossa, saiu $5, Battlefield com mais um monte de coisa. Só porque pra tu comprar o Premium, e o Premium custa mais não sei quantos dólares, tu gasta mais 35, sim, $40 pra... Cara, falou em putaria, já lembrei dos anões, cara. É. Cara, travou lá atrás os anões. Tá lá ainda. Eu tô pensando nisso, mano. É, tem gente com o anão travado lá atrás mesmo, né, cara? Nossa! Caralho! Olha só, continuando aqui com as outras plataformas, a gente não pode deixar de citar a PlayStation Plus e a Xbox Live. Na verdade, a gente pode, é só não citar. Tá, então, olha só. Formou. Então, assim, a PlayStation Plus e a Xbox Live começaram a dar joguinhos de graça pra todo mundo. Peguem jogos de graça que vocês nunca vão jogar. Pega aí. E, cara, o interessante, o que eu acho mais interessante é que, além de ser de graça, de graça relativamente, porque você precisa assinar um serviço anual, mas é um valor que varia, que vai de 70 a 100 reais por ano, mas eles dão jogos tipo XCOM, que deram esse ano, ano passado já foi King of Fighters 13 e Super Street Fighter 4. Então, o que eu quero dizer é que são jogos realmente bons, são jogos recentes, ou são jogos como Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que é a versão mais nova, e é a que é jogada online. Então, eles estão realmente dando jogos de graça aí que não valem pouco, sabe? Que é um jogo que em qualquer loja aí no Brasil vai custar de 100 a 180 reais, exceto em promoções especiais aí. Que já é. Então... Tu falou nisso, eu lembro que eu comprei meu Street 4 Arcade Edition numa promoção do Steam, foi uma barbada, assim. Foi. Ele vinha com todos os DLC de roupa e tava, acho que, 11 reais, uma coisa assim. Dia desse, o Mortal Kombat tava em promoção também. A gente falou desses bundles, por exemplo, assim, o Humble Bundle inaugurou uma Humble Store. Então eles vendem os jogos. E alguns jogos são DRM free, ou seja, tu pode baixar e copiar, não tem serial, não precisa estar online para funcionar. E alguns jogos são ativáveis no Steam também. Teve coisa assim, ó, eu comprei no Kickstarter, que também é uma outra maneira de comprar jogo barato. Tu paga antes pro pessoal desenvolver o jogo e tu vai acompanhando como é que vai o desenvolvimento do jogo, e quando o jogo sair tu tem uma cópia. Então, assim, o Planetary Annihilation, que hoje tá 100 reais, tava a 15 dólares. Eu comprei o Wasteland 2 por 15 dólares e os caras estão demorando pra caralho, já faz quase 2 anos, mas tipo, o jogo vai ser... Eu acho que o Kickstarter, ele é uma coisa diferente, assim, não dá pra botar ele na mesma categoria não, claro, que as promoções, mas... porque... Mas é uma maneira de tu comprar um jogo barato e ao mesmo tempo financiar a indústria. Mas, além disso, tem a coisa desses bundles, por exemplo, assim, tem o Humble Bundle lá, que é bem famoso, mas ele não é o único bundle de jogos gratuitos. Então tem assim, teve aquele Super BR Jam Bundle da Nuvem lá, que é aquele site brasileiro, de, é uma plataforma online de venda de jogos. E tem o... E tem um site aqui, ó, Indie Game Bundles, que junta vários bundles diferentes, tem o Indie Royale... Tem outra, Indie Gala, aí tem o Bundle Stars, que também junta vários bundles diferentes. Então, o que eles são? Eles são plataformas de vender promoções que são ativáveis, ou na Origin, ou no Steam, ou são jogos que não tem nenhum tipo de proteção, assim, DRM, né? Certo. Então, ou seja, tem... que pode ser utilizado em diversas plataformas, porque é DRM. Não, na verdade, assim, ele é baixado e tu não precisa de uma plataforma pra jogar. Tu baixa a versão dele pra PC, pra Mac ou pra Linux. Tu não precisa estar online, tu não precisa ter uma conta em lugar nenhum. Tu baixou e o jogo é teu. Tem a Nintendo Direct também, né? Hã? Nintendo? Não, Nintendo Direct não. Como é que é o nome da loja da Nintendo? A Wii Shop, sei lá. Nintendo eShop. Que me parece que hoje é o que tem menos promoção, talvez. Tem menos coisa barata. Ah, cara, assim, mas pelo que eu ando visitando, tá abrindo pra jogos indie, tá ligado? E tá rolando mais promoção, sim, cara. O que acontece bastante é que eu vejo que no Nintendo eShop e na Steam também, que a Steam que acaba fazendo também, é resgatando muito jogo que a gente tinha, assim, antigo e de outros consoles, né? Sega, Nintendo, que nem tu pega. Tu vai ver no Nintendo Shop hoje, tem Mega Man pra te estar comprando, seja pro Wii U ou outros jogos pra te estar comprando pro 3DS, entendeu? Que nem assim, ó, uma questão que foi resgatada esses dias que eu vi foi o Soul River, tá na Steam, tá ligado? Jogo antigo pra caramba, eu joguei só demo naquela época, não tinha computador, e era um jogo que eu tenho interesse em comprar ele em versão digital, tá ligado? É uma questão que eu acho bem bacana. É uma coisa interessante, porque essas plataformas também facilitaram para trazer aqueles jogos de antigamente pra perto de nós, digamos assim, sim, né? Sim, e por mais que tu... E facilitar que a gente jogue eles de novo, né? É, e por mais que tu pegue e tu tenha a possibilidade de, porra, esse jogo aí, 4 pila. Ah, eu vou baixar, cara. Mas às vezes ter ele certinho na biblioteca do Steam, tá ligado? E às vezes pega uma promoção de todos os Sonics por tantos reais, entendeu? Exatamente. E a gente acaba ficando se rendendo nessa promoção. É, por exemplo, assim, jogos antigos que o pessoal nem tá mais comentando. Digamos assim, Bioshock 1. Uhum. É, na época que rolou o Bioshock 1, eu, sei lá, eu devia estar fumando maconha em algum lugar. Não sabia de nada, não ouvi falar de nada. Acho que eu nem tava muito ligado nessa questão de jogos e tal, tipo, nessa época dos lançamentos. Então eu não peguei essa parte, não acompanhei o hype, não discuti isso com pessoas, etc. Mas hoje em dia eu tenho a possibilidade de baixar um jogo, o Bioshock 1 já é relativamente antigo, né? 2008, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente, até um pouquinho antes talvez. Mas eu acho que é 2007. 2007, isso. Aqui, olhei aqui. 2007, pô, 2007 eu realmente não tava acompanhando a indústria, mas o jogo tá aqui, o jogo é super bem avaliado e ele tá aqui pra eu baixar e o Steam possibilita, ele tá com toda essa biblioteca enorme de jogos, jogos alguns, como o Leonardo falou, que nem dá mais pra jogar direito por causa da interface, mas que tu pode baixar e tu pode experimentar pra ver... Pra tu ter a oportunidade de jogar esses jogos que eles são muito bem avaliados, né? Exatamente. Sim, e que saíram da sua época, vamos dizer assim, né, cara? Entendeu? Exatamente. Por exemplo, tu falou do Bioshock e a gente volta o tema do System Shock, que seria o começo da coisa, né? Os criadores do System Shock vieram a desenvolver o Bioshock depois, de uma certa forma, pra quem conhece a história aí. É interessante que, mesmo System Shock sendo um jogo difícil de se jogar por causa das mecânicas agora antigas, ele é um jogo revolucionário, na verdade, mas, pô, como é que tu ia ter... como é que tu ia jogar ele hoje, né? Tu ia catar ele, não é só pirata, mas tu ia catar ele num fórum, num site de download, daí tu ia ter que baixar um patch feito por usuário, pros computadores mais novos. A boa e velha garimpada, né? Pois é, aquele esforço todo que muita gente que usa o Steam não iria fazer, sabe? O cara vai ali comprar e baixa. É isso que eu queria dizer, muito melhor expressado por ti. Parabéns. Não, imagina. Não, eu sério, tenho... tranquilo. Tu falou disso e eu lembrei, eu tenho no Steam aqui o Worms Armageddon, cara. Que... Nossa, que clássico. Tipo, fazer essa merda rodar no Windows 7 foi meio trabalhoso, assim, sabe? E boa, daí, verdade. Pouco tempo depois, os caras lançaram no Steam, e mesmo já tendo conseguido rodar o jogo depois de todo aquele trampo de baixar patch, o caralho, pra fazer rodar no Windows, eu tipo, vou comprar no Steam, porque foda-se. Pô, vamos falar, né, Raul, nada como um multiplayer de Worms com a galera, assim, principalmente... Se tiverem multiplayer presencial, né? Multiplayer ao vivo. Então, pois é. Coisa, né? Que o pessoal falou assim, ó. A gente podia falar dessas formas arcaicas de conexão de videogame. Cara, a forma mais arcaica de conexão de videogame é a amizade. Porque jogar sozinho não é tão legal quanto jogar com o brother do lado. Bah, isso e foi eu acho que uma coisa que... foi foda, cara. Então, cara, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, amizade é uma coisa muito importante pra mim. Mas o cara acaba comprando essa coisa de jogos em promoção e tu compra os mesmos jogos que os teus amigos estão jogando também. Então a própria mecânica do Steam ser uma rede social, tu entra lá, a primeira coisa que ele te diz, olha esse monte de jogo em promoção e olha aqui do lado, teus amigos compraram isso e teus amigos estão jogando isso. Exatamente. Então tudo direciona o cara pra fazer essas compras, entende? É, foda, foda. Isso aí é muito legal, né, cara? Me parece a maneira certa de ganhar dinheiro, sabe? Tipo, fazer uma coisa... Explorando os sentimentos dos outros. É! Ai, bicho. Não, mas falando sério, né, cara? É um negócio legal, porra. Tu tá facilitando a coisa pro usuário, tá ligado? E tá pedindo pelo jogo um valor que... Nossa, cara, tá louco. Não, facilitando pro usuário louco, ficar pobre, meu. Louco, bicho. O Worms Armageddon, por exemplo, tá R$25, cara. R$24,99. Porra, ainda tá tudo isso? Tá tudo isso, cara. Eu acho cara pra um jogo de 300 anos atrás. Não, mas é animal. Mas aí, assim, ó. Algum de vocês já comprou algum jogo que vocês jogaram pra caralho E depois de muitos anos, se jogar um pirata, tá assim, ó, tá 4 pila, tá 5 pila, vou comprar, porque os caras, eu joguei o jogo dos caras de graça, vou comprar. Não, com certeza. Com certeza. Eu comprei Cave Story duas vezes na minha vida, porque simplesmente o cara merece, entendeu? Eu comprei Braid 3 vezes e comprei Cave Story 3 vezes já também. Meu Deus, gente, que caralho! Não, é, contando. Pô, eles estão enganando vocês. Não, contando os bundles, né? E o cara, por exemplo, assim, eu comprei o Braid na promoção, naquela mesma semana ele entrou no Humble Bundle, eu comprei o bundle porque eu queria o bundle. E tipo, pô, o Jonathan Blow é um cara que merece meu dinheiro, cara. Ele merece todo meu dinheiro. Na real, eu não tenho muito, porque eu já gastei todo ele no Steam, mas. Olha só. Não é uma grande promessa, né? Mas é. Bom, a gente pode continuar falando também num assunto que a gente já introduziu e discutiu um pouco, que é como a venda de jogos digitais mudou a forma como a gente interage com os jogos, né? Arrancando nosso dinheiro. Até, principalmente. Nossa, que... agressividade, cara. O cara tava com essa frase guardada no coração até agora pra falar. Saiu. Tá ok. Então, uma coisa interessante que eu já vi sendo discutida em vários lugares é, por exemplo, quando teve o lançamento do Xbox One e falaram que não teria jogo para emprestar, e falaram que seria impossível emprestar jogo no Xbox One, muita gente chiou e achou horrível e vaiou. Mas, por exemplo, hoje no Steam não é possível emprestar um jogo. Hoje. Da maneira alto que é lá. Agora. Mas, cara, olha só, tipo, no Steam alto os caras te vendem um... É possível sim. Fala, Ocanha, o que é o... É possível sim, Steam Family Share. Pois é, mas já tá ativo esse Family Share? Tá ativo, é em beta, tem que fuçar coisas pra fazer funcionar, mas existe. Tá, mas ainda, não, pro público geral ainda não tá funcionando dessa maneira. Sim, tá, é aberto, só porque não é fácil de fazer, mas tá lá. Ah, então assim, não é fácil de fazer. Eu não sei como é que faz, mas eu não fui atrás, mas eu sei que tá aberto, funciona. Tá, ok. E olha só, outra coisa também, tipo, no Steam o cara vai lá e o jogo mais caro, então acho que 60, 80 pila, e, tipo, tu vai comprar uma mídia física, tu paga o triplo disso, sabe? Então tu devia, no mínimo, poder emprestar pra quem tu quisesse. Sim. Eu acho uma... troca junto. Eu acho bem diferente também, né? Uhum. Pois é, tipo, tá. Na verdade, os jogos preço cheio no Steam vai até uns R$115, mas geralmente R$99. Só que o mesmo jogo que tá R$99, tu tem que comprar um console e pagar R$120 tu importar ilegalmente pra tu poder jogar no console com preço normal. Então o Steam começa, o mais caro que ele puder ser, ele é mais barato do que tu comprar um jogo num console. Ou mídia física qualquer. A gente não vai entrar no mérito da discussão de valor de PC, valor de console, mas assim, o que é interessante nessa discussão é que quando surgiu toda essa argumentação sobre o Xbox One, parece que as pessoas começaram a se dar conta que elas já estavam utilizando o Steam há tempo e muito felizes com a sua compra de jogos por R$5 na promoção do Black Friday e que nunca, por enquanto, até agora, não era possível emprestar. Eu já comentei sabendo do Family Share, mas a verdade é que quando as pessoas se deram conta, todo mundo tava comprando jogo digital e ninguém tava preocupado em emprestar, entendeu? Então eu compro um jogo ali, vamos supor que eu comprei um jogo de futebol, que é uma coisa clássica do cara chamar os amigos em casa, vai trocando controle e jogando em dois jogadores ou mais. Se fosse no Steam, eu teria que comprar e falar para cada um de vocês comprar o jogo individualmente. E cada um de nós ia gastar, tipo, R$90, vamos chutar um preço. Então... O que é interessante é que as pessoas estavam muito contentes com a plataforma sem poder emprestar. Só que agora está surgindo essa possibilidade com o Family Share, que me parece bem interessante. Eu ainda não ativei. Que eles basicamente cagaram na cara da Microsoft fazendo isso, né? Tipo, limparam a bunda com o Xbox One. Tanto é que eles voltaram atrás, né, a Microsoft. Eles voltaram atrás em tudo, né? Agora não, eles voltaram atrás em tudo. O interessante é que me parece que a Valve está sempre à frente, sabe? Eles não lançaram isso de Family Share em resposta à Microsoft. Eles lançaram porque eles sabiam o que eles estavam fazendo há tempo já. Eu acho que a grande próxima grande revolução dos videogames vai vir da Valve, de alguma maneira, sabe? Não sei se o Steam Box... Eu acho que o Steam já foi uma grande revolução no, na maneira de jogar videogames, né? Ah, totalmente, cara, totalmente. É, na verdade, o próprio Steam Box, assim, a política que eles têm de tu já ter com videogames com preço acessível, tem as configurações top, mas tem configurações lá na casa dos $500-$700, e tu poder já ter os teus jogos todos lá, e na verdade sim, vai mudar, quer dizer, não tem mais a mídia física, o controle é novo, alguns sites de design já disseram que testaram aquele negócio do touchpad duplo, e tipo, disseram assim, ó, pô, é muito melhor jogar jogo de tiro daqui com aquilo do que usando dois analógicos. Então eles já estão direcionando para esse lado e a indústria já está muito diferente. E agora, na verdade, o único que está correndo por fora é o Steam quietinho aí, ele pode simplesmente, sabe, assim, surpreender e liderar mesmo essa geração. Porque, na verdade, está todo mundo meio decepcionado com as specs dos videogames novos e com alguns outros fatores todos. Basicamente, assim, ele está entrando com uma coisa diferente, meio que correndo por fora, e eventualmente ele vai acabar sendo a força dominante, eu acho, nessa geração, visto que, assim, é tudo plataforma x86, tudo é um PC montado. Exato. E aí, tirando a questão dos exclusivos, eu acho que na popularidade da plataforma, pra mim, da geração passada, no mundo todo, tem fatores como o Japão, tem fatores como a pirataria no Brasil, mas o Xbox 360 foi maior do que o PlayStation, pra mim. Porque ele foi uma plataforma extremamente popular e eu acho que o PlayStation era muito melhor em vários aspectos. Eu acho assim, okay, a questão da superioridade do Xbox, principalmente por números, no final o Play conseguiu até ultrapassar um pouco e tal, então vamos considerar um empate técnico, assim, mas eu não quero ser ista para nenhum lado aqui, mas o que eu acho interessante, apesar de gostar muito da Sony e do PlayStation, é que o Xbox fez muito pelo console. O Xbox chegou com uma rede muito estável, funcionando bem, conseguindo o jogo primeiro digital antes da Sony. A Microsoft conseguiu colocar jogos primeiro no Xbox, como até o Super Meat Boy e o Fez, que a gente já falou aqui. Então, isso é interessante. E eu realmente vejo o Steam como a próxima revolução. Não sei se vai ser agora com o Steam Machine, mas eu já achei o Steam Machine, o Steam Controller, né, o Steam Box, basicamente, uma proposta muito interessante, sabe? E aquela coisa, né, se eu soubesse por que, que vai ser bom ou não, eu estaria lá na Valve ganhando dinheiro e trabalhando lá, né? Eu não sei, sou só um jogador, então eu tô esperando, mas eu acredito muito no potencial deles. Os caras estão mandando bem, os caras estão mandando bem. Isso aí. A Valve é foda e eu também espero que alguma coisa... acho que eles realmente estão sempre à frente, estão tentando, de alguma maneira, tornar o serviço deles muito competente, né? Tipo, eles provaram isso com o Steam. E... embora o Steam seja uma merda em si, porque ele é um navegador extremamente lagado. Que, de um ano pra cá chegou, melhorou tanto que é só ruim agora. Sim. Vocês okay. acham e que... E mesmo assim o serviço deles é absurdamente foda, né? Então, tipo, eu acho que essa preocupação de entregar alguma coisa que todo mundo esteja consumindo e se sentindo ainda foda por comprar coisas tão baratas, tipo... parece até um bug, um cheat, assim, sabe? Tipo, pô, eu tô comprando... Aquela vez que a gente comprou... Ah, não, eu ia falar de Humble Bundle, né? Então não cabe nisso, mas... Enfim, de vez em quando tu chegar e comprar um jogo que tu quer muito, por R$15, vamos supor. Aí tu chega e fala pra alguém que tá usando console que tu fez isso, e quem não tá familiarizado com o Steam... Eu tava comentando do Steam esses dias lá no trabalho, é uma guria que não sabe nada de Steam, assim, tal, mas tem um Xbox 360 em casa... Falou assim, tá, mas como que funciona isso? Que putaria é essa, sabe? Tipo, ela achou um absurdo, assim, tipo assim, como assim você tá comprando um jogo tão barato, sabe? E eu falei, pois é, o Steam é só pra computador e tal, e ao mesmo tempo eu tô comprando, tô feliz, e o Steam está ganhando dinheiro comigo, e mesmo assim eu adoro o serviço deles e amo eles, então... Nossa, cara, o André tá apaixonado pela Valve. Algum de vocês já leu os termos da Valve? Não quero ler, né, cara? Eu li algumas vezes, assim, eles são bem terríveis. Na verdade, se o serviço parar de ser fornecido, tu vai ter uma janela de tempo para baixar os teus jogos sem DRM. se tu quiser entrar na justiça contra eles, tu concorda pelos termos e entrar num serviço paralelo à justiça de conciliação lá nos Estados Unidos. Então tem uma série de coisas, assim, uma lista de termos bem terríveis, assim. Ah, mas isso é com qualquer lista de termos dessa galera de jogos, né, convenhamos? Com qualquer coisa, André, na verdade. Não fala mal deles. André, tu que é um cara magnata, tu diria então que o Gabe Newell está para a indústria dos videogames, tipo o presidente do Uruguai, o senhor Mujica, está para o mundo? Não, eu nunca diria isso. Mas o turista não pode comprar nada lá do... Falando em termos de serviço aí no... Não, peraí, só deixa eu finalizar aqui, porque parece que eu tô pagando um pau fodido. Tu tá, na real? Não, tá, sim, eu estou, mas a questão é que o serviço... Mas dele... a gente concorda contigo, isso que é foda. Exato, exatamente, vocês concordam, estão voando, mas tá todo mundo comprando feliz. Eu quis dizer que o serviço é muito bom e a gente se sente bem consumindo ele, e os caras estão ganhando dinheiro, entendeu? Então, tipo, todo mundo tá feliz. Vocês acham que num futuro próximo, talvez, a mídia física tende a desaparecer? Que todos os jogos vão ser digitais daqui a uns anos? Então, eu tenho uma coisa interessante a falar sobre isso. Me parece que a Microsoft estava dando um grande passo para frente e não para trás, como o pessoal achou, quando eles quiseram cortar o empréstimo de jogos no Xbox... Porque, na verdade, a intenção deles não era assim... Ah, quem sabe a gente impede as pessoas de emprestar jogos. Pois é, pra quem emprestar? Não é isso. Talvez eles quisessem criar uma plataforma diferente para negociar os jogos dele, conseguir jogos mais baratos nos consoles, que são, hoje em dia, muito mais caros do que jogo de PC no Steam, principalmente. Só que isso ficou mal explicado. Naquela apresentação da E3, que virou uma grande piada na internet e tal, eles só falaram, não. Não pode desconectar a internet, não pode isso, não pode aquilo. Mas, na verdade, talvez eles tivessem intenções bem interessantes para o jogador. Só que isso não foi colocado, entendeu? Agora, eu acredito, sim, num futuro sem jogo em mídia física, cara. Principalmente, assim, ó, vai virar tipo disco de vinil, sabe? As bandas lançam o CD e lançam o disco... CD já tá passado, né? Lançam o disco de vinil porque tem uma galera que tem tocador... tem uma galera que gosta de ouvir vinil em casa, enfim, mas não é o parâmetro geral, né? O parâmetro virou outra coisa. E eu acho que... Questão de parâmetro eu talvez acho... tenha mudado, mas eu acho que a mídia física não vai ser extinta, né, cara? É que nem aquela velha discussão de o livro vai sumir, etc, etc. Eu acho que... Sabe o que é interessante? Só terminar aqui, ok? Sabe o que é interessante? Eu, sem perceber, comecei a comprar muito mais jogo digital, considerando PC e console, de repente, cara, do dia pra noite, sabe? Foi só eles começarem a colocar os lançamentos de primeiro dia pra venda digital, que, principalmente pra quem mora longe dos Estados Unidos e Europa, mudou completamente, sabe? Aquele negócio de ir lá na loja, reservar, comprar online e não saber se vai chegar no dia, ou pelo menos perto do dia do lançamento, sempre atrasa, acabou, sabe? Comprou, meia-noite tu tá baixando o jogo e deu, sabe? Mas assim, eu acho que a mídia física não vai acabar, até por questões de nostalgia, ou alguma coisa, o pessoal gosta muito, assim, as edições de colecionador, então pelo menos assim, tem bandas tipo Radiohead, que tem assim, o álbum deles é download digital, mas se tu quiser tem uma versão física que vem numa caixa com LP, com algumas coisas, uma edição de colecionador, assim como jogos também tem gente que mesmo o jogo tendo a versão digital sendo extremamente acessível, gosta de ter a caixa porque é uma série de muitos anos, como StarCraft, por exemplo. Eu quero ter a caixa, eu quero ter os itens que vêm a mais, sei lá. Sim. Mas assim, sobre a plataforma que a Microsoft quis fazer, já teve essa palhaçada com o negócio do comércio digamos, do mercado de segunda mão, que eles queriam fazer uma espécie de passe online. Então, se eu jogo o jogo, eu posso te vender o meu jogo à campanha single player, mas se quiser jogar online, tem que comprar um novo passe. E eu imagino que essas coisas, claro, console não é pra dar lucro, é pra fidelizar a base, só porque essas coisas são todas um tiro no pé. E ao mesmo tempo, assim, por exemplo, a coisa de ter muitos jogos, um outro ponto que eu gostaria de trazer, todos nós aqui tivemos DS, eu não sei se o André tem, mas todo mundo tem vários vários amigos que compraram DS naquele surto que todo mundo teve lá em 2008, mais ou menos. E tipo, com o negócio do flashcard, tu tinha jogos pirata, baixado da internet, como se fosse ROMs para o emulador. E aquele amplo acesso aos jogos acabava fazendo que tu não conseguisse concentrar em nenhum. Às vezes o jogo com valor mais alto, tu tinha um orçamento menor, tu acabava jogando mais os jogos. Por exemplo, eu joguei o diabo daquele Sonic 1, porque depois de um Atari e um NES, meu pai olhou para mim, comprei um monte de jogo para ti, e tu enjoou dos jogos e não jogou, tá tudo lá guardado pegando pó. Esse videogame tu só vai ter esse jogo que veio com ele, e se viesse sem nada tu não ia ter jogo nenhum. Então, tipo, foi uma política que assim, o pouco jogo que eu tinha, que era um jogo, eu joguei pra caralho. Talvez se eu tivesse um monte eu tivesse de fato enjoado. Ok, então basicamente assim, a gente também tem que se tornar mais seletivo, tanto nas compras pra nós, quanto também em geral. Quer dizer, meu pai tinha essa queixa em 91, isso faz 22 anos, sabe, essa queixa de, poxa, comprei jogos que tu não aproveitou. Então, eu acho que assim, é uma maneira de como a gente olha esse mercado, como a gente administra o nosso tempo, como a gente administra o nosso dinheiro. Quer dizer, não é só porque está em promoção que precisa ser comprado, e justamente com essa ampla oferta, será que a gente aproveita? Eu acho que talvez a gente não aproveite, eu acho que a gente nunca aproveitou. Oh, agora, assim, ó, eu acredito que a mídia física vá continuar a existir sim, cara, porque... Não é todo mundo que tem acesso direto à internet, não é todo mundo que pega, tem o seu login e senha na PSN, seja lá no que for, entendeu? Mas isso é uma coisa que tá mudando também, as pessoas têm cada vez mais acesso à internet. Tá mudando, cara, mas vai demorar mais um pouco ainda. Não vai ser agora, eu acho, cara. Não vai ser nessa próxima geração que vai ser tudo online, eu acredito. Vai ter muita coisa física ainda. É que a coisa não é assim, vai acabar do dia pra noite, sumir. Sim, sabe? Lógico. É tipo uma evolução e daqui a pouco, como eu falei... Quando tu vê uma grande parcela de usuários está comprando mais jogo digital, começa a ficar mais confortável aquilo ali. Não é a maioria das pessoas que dá bola para caixinha, manual, coleção. Então aquilo ali vai virando mais uma coisa para quem curte a coleção, curte ter a parada física, e o resto vai ficando no digital, entendeu? Eu acho que é mais isso mesmo, assim. É, o digital tende a se tornar mais popular, então, assim... É mais ou menos essa ideia, né? Não vai acabar com a mídia física, porque sempre tem os caras que querem ter a caixa, que querem ter a edição de colecionador, mas... Eu acredito que daqui uns anos o normal vai ser tu comprar um jogo só uma cópia digital, né? Sem comprar aí mesmo que vai acabar o comum, a pirataria, né? Aí mesmo que a gente vai acabar perdendo de vista essa questão do físico e falsificado, sabe? Todo mundo vai ter que ser online, comprar o jogo certinho, entendeu? Mas já tá assim, e agora a desvantagem, na verdade, da biblioteca digital é que tu não pode nem contar vantagem mais direito, porque assim, tipo, eu tenho uma coleção gigante de jogos, cadê? Tu nem visualiza, coleção, né? É, tu pega uma coleção física, tipo, né? do Angry Video Game Nerd lá, tu olha aquilo é altamente, tipo, é instantaneamente reconhecido como algo foda. Tipo, foda. Eu tenho jogo pra caralho e todo mundo olha assim, tá... Whatever, sabe? Tipo, tá. Nossa, tem um monte de nominhos lá no teu programinha. Tá, então vamos ver como é que ficou a nossa conta do Steam aqui, da galera do Save Point. Jonas, começa aí. Quantos jogos tu tem? Só porque eu tenho menos jogo, né? Eu sou sacana. Tenho 24 jogos e no valor de 319 dólares. E 82 cents. Olha aí, 319, anota aí. O meu deu 97 jogos. Nossa. Num valor total, caralho, de 1.600 dólares. Porra. E se eu comprasse tudo em promoção, seria 395 dólares. E tu, Canha? Então, o meu deu 206 jogos e 2.610 dólares. Uma média de 13 dólares e meio, e se fosse tudo em promoção, daria 667 dólares a 3 dólares cada jogo, mais ou menos. Nossa. É jogo pra caralho. É jogo pra cacete, cara. Vamos lá, quem que falta, Raul? Aqui, 31 jogos, num valor total de 339 dólares e 75 centos. E aparentemente eu tenho a menor média de todas, com 10,96 por jogo, em média. Tá mandando bem na média aí. Uhum. Faltou o André, né? É, o cara é um investidor nato, né? O André foi o último aí. Vai lá, André. Eu tenho 34 jogos no valor total de 435,76 centos. Se eu tivesse, Se eu tivesse comprado tudo em promoção, daria $100.74. Olha só, mas que interessante. Mas ele não diz quanto eu gastei exatamente, né? Não, isso aí tu pega os teus recibos e vê, né? Ele fala... Como se eu tivesse controle de tudo. Ele fala ali que tu recomprasse tudo. Não tens controle nem da tua própria vontade? Tá, ok. Olha só, galera. Então, num próximo cast, a gente vai ver quantos desses jogos a gente fechou, quantos por cento a gente nem jogou, e daí a gente faz a estatística completa aí do Save Point. Acho que os ouvintes podiam fazer um bolão, né, cara? Quem fechou mais jogo, quem fechou menos jogo. É, mas aí o Marcos vai ganhar tudo, cara. Não, mas o Marcos não tá... Não, bolão, eles apostam nos membros do Save Point, entendeu? Nos participantes desse cast. Sim, eu tô olhando... Se o Marcos entrar na jogada, não tem pra ninguém. Esse foi o nosso cast sobre compras digitais, Steam, se vai ter jogo em cópia física ou não no futuro. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixem o feedback no Twitter, no Facebook, lá no site e até no e-mail, se vocês têm um BlackBerry. E a gente se vê na próxima. Valeu aí, galera. Valeu. Valeu, falou. Valeu, falou. Até. É nóis. Problema quando ele jogou, poderia não ter dado merda nenhuma se ele tivesse a cópia original da parada quando a gente... a respiração aí, mano, que isso? É, vamos controlar a respiração aí, cara. É, porra, dá uma suspirada. No meio da fala do André, cara. É, no meio da fala... eu não sei se fui eu, cara, fui eu isso aí? Acho que foi. Tu é meio... Vai lá, Darth Vader. Tô vendo aqui, vai lá. Tá. Ô, Raul, às vezes tá saindo do teu áudio um som de sopro. Então, tipo, provavelmente o teu microfone do headset tá mais baixo. Se tu tiver como levantar ele um pouco, porque esse som de sopro, ele sai do nosso nariz, dos sons anasalados. Então, tá melhor assim. Um som de sopro que sai da minha orelha. Tá melhor assim? Consegue ouvir? Tá, né? Mas é que, tipo, quando tu ri, tá saindo um... Mas é que é uma barda do Raul, cara. Eu conheço o Raul É uma barda do Raul seis mesmo. Anos. Tá bom, tudo bem. Eu tenho que respirar, pô. Olha só, eu botei o microfone mais pra cima, tá? Vocês conseguem ouvir normal? Normalmente, muito bem. Tá, eu vou dar uma respirada forte, disse que se tá ainda esse som, tá? Não. Melhorou. Ah, beleza. Viu só? Que pra caralho. Um Velociraptor. Ah, olha só. É o som de uma girafa morrendo. Ali é um cast sobre esses meios primitivos de conexão. Que era uma parada por rádio, cara. Então, tipo... fala do Raul agora, seu filho da puta. Ah, mas eu tô tossindo, peraí. Não tô respirando que nem um predador, filha da puta. Fogo queimado, meu Deus, cara. Então, ai, peraí. Botão de mute quando vai tossir. É, ai, meu Deus. Qual que é o botão de mute, ô princesa? Meu Deus. Vamos lá. Não, qual que é, sério? Tem um com o microfone, assim, tipo... Ah, microfone. Cara, vai começar a apertar essa merda, vão esquecer de desapertar, vai dar o demônio. Tá bom, perdão. O cara vai tossir, o cara aperta. Tá bom. Depoimento, né? Depoimento do André agora. Meu nome é André, eu me perdi, desculpa. Vocês estão realmente preocupados com a demografia dos nossos ouvintes, que é anão? Nossa, o cara não para, o cara tá um fire. Digamos, né? Que é uma parcela pequena, né? menos da metade. Puta que pariu, cara. Nossa, cara, meu Deus, sem condições. Cara, falou em putaria de alimentos dos anões, cara. É. O cara travou lá atrás os anões. Ele tá lá ainda. Eu tô pensando nisso também. É, tem gente com o anão travado lá atrás mesmo, né, cara? Nossa! Caralho! Pô, o Leonardo tá afiado hoje, hein? Nossa! É. Tá. Você sabia aquela dos anões atravessando o rio, os sete anões? Não. Não. Não. Tem um negócio assim, ó. Os sete anões estão pelados, eles têm que atravessar um rio. E eles não podem molhar o pau. Como é que eles fazem pra atravessar o rio sem molhar o pau? Um atrás do outro. É, coloca um no cu do outro. Tá, e daí? Tem conclusão? Aí. Tem. Já tô vendo, fica quieto. É, sempre tem alguém que pergunta assim, tá, mas o da frente? O da frente enfia no teu cu. Tem que pariu, velho. Nossa. Tá. Olha só. Essa, o resto tava engraçado, essa aí eu fiquei triste. É, foi... Obrigado, galera, vou indo nessa, falou. André, tu que é um cara magnata, tu diria então que o Gabe Newell está para a indústria dos videogames, tipo o presidente do Uruguai, o senhor Mujica, está para o mundo? Não, eu nunca diria isso. Mas o falando turista em não pode comprar, turista não pode comprar nada lá do Uruguai. Falando em termos de serviço aí no... Ah, não, peraí, só deixa eu finalizar aqui, porque parece que eu tô pagando um pau fodido. Eu queria dizer que... Tu tá, na real? Não, tá, sim, eu estou, mas a questão é que o serviço... Mas a gente concorda contigo, isso que é foda. Exato, exatamente, vocês concordam, vocês estão zoando, mas tá todo mundo comprando feliz, botando um monte de coisa no cartãozinho, mas mesmo assim dorme com, sabe, o travesseiro da Steam acariciando e passando o peru, eu ia dizer, mas... Caralho, ficou meio pesado, foi mal, mas eu quis dizer que o serviço é muito bom e a gente se sente bem consumindo ele e os caras estão ganhando dinheiro, entendeu? Então, tipo, todo mundo tá feliz. Tu diria então que amor de pica sempre fica, André? Nossa, cara, pelo amor de Deus. O cara fica andando em ovos com o Leonardo no... É perigoso. Ele vai fazer outra piada com ovos agora. Não, né? Sendo nos meus ovos, tudo bem, pode. Eu diria que